preso em mim mesmo. Um passo a mais era morrer. Deserto longo e tão seco. Não tinha água pra beber. A minha alma só tormentos. Meus pensamentos de terror. O medo então me consumia. Eu nem sentia própria dor. Uma voz então ouvi e me disse: sou teu pai, estou contigo onde fores, e teus passos guiarei.